teu amor, ir com você ir aonde for. Quero ganhar o seu carinho, não quero mais ficar sozinha. Fica comigo, meu amor, fica comigo, meu amor. Oh, oh. Fazer pra te ganhar, se eu conseguir te conquistar. Oh, meu amor, só vou te amar. Oh, meu amor, só vou te amar. Te amar, te amar, te amar, te amar. Te amar.